uma morena, ela é uma pequena, sou louco por ela. No seu devido mundo, ela respira mais fundo, ela é genial. Com seu novo invento, fogosa e bem pra frente, ela é sensual. Nos desfiles passarelas, ela é uma novela, arrebenta coração. Mas eu não tenho medo de perdê-la, ela é a minha mina. A nossa estrada é comprida, tem sol, é segura e vale a pena. Mas eu não tenho medo de perdê-la, ela é a minha mina. A nossa estrada é comprida, tem sol, é segura e vale a pena. Conheci uma morena, ela é uma pequena, sou louco por ela. Faço tudo o que precisa, dou na justa medida, a mala vale a pena. Mas o seu jeito meigo de ser, qualquer um se fascina. Logo fico enciumado, fico meio abobalhado, é só adrenalina. Mas quando chego no forró, entro numa pior, ela logo rouba a cena. Ficam todos a olhando, ficam todos cochichando, vendo a beleza dela. Mas eu não tenho medo de perdê-la, ela é a minha mina. A nossa estrada é comprida, tem sol, é segura e vale a pena. Mas eu não tenho medo de perdê-la, ela é a minha mina. A nossa estrada é comprida.